Então, pessoal, tudo bem? Por que que eu digo para vocês que vocês não devem... Nossa, tá aparecendo a porcaria que eu tô usando por baixo aqui. Tirar essa marquinha. Não pode usar. Mas então, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que vocês não devem aceitar... Você, empresário, qualquer intimidação... ou qualquer convite da maçonaria. Eu vou explicar um pouquinho sobre a maçonaria. A maçonaria, eu vou resumir tudo. Isso é tudo, eu tô resumindo para vocês, tá? É uma das maiores máfias criminosas que existem em todo o planeta Terra, ok? Não existe máfia pior do que a maçonaria. PCC é fichinha. PCC, UETA, qualquer outra máfia é fichinha. Por quê? Porque eles agem nas surdinas. É a máfia da elite, que envolve juízes, principalmente juízes, policiais. Né? Eles se apoderaram do Estado. E a meta deles é se apoderar dos Estados em todos os lugares do mundo, desmontar esse Estado, ou seja... desmontarem as raízes dos estados. Então eles se utilizam principalmente da esquerda e da direita para poder fazer a dança de ratos, ou seja, a briga no pátio da cadeia. É isso aí, a dança de ratos. Eu digo uma coisa para vocês, esses criminosos aí, eles agem com total certeza da impunidade, já que eles têm costas quentes no governo, nas empreiteiras. E aí eles vão baixando os escalões. Então assim, eles chantageiam pequenos empresários, empresários grandes. Se você não fizer parte da maçonaria, primeiro assim, eles te fazem um convite. Tá, eu não vou correr não, idiota, pode passar. Eles te fazem um convite. Te dão a chance de você rejeitar uma vez, duas vezes, três vezes. Se ele ver que você está crescendo demais, eles te impõem um convite. Você não quer? Então você aguenta as consequências da competição desleal. A competição é forte, eles falam bem assim. A competição é forte aí fora. Nós reconhecemos o seu potencial, mas sozinho você não consegue competir. É assim que muitas redes monopolistas vão comprando supermercados, vão comprando lojas de departamentos aí pelo Brasil. Eles intimidam dessa forma. São empresários maçons, que na verdade não são empresários, são grandes parasitas, que aportam milhões para essas lojas maçônicas, e aí eles se tornam fortes e cada vez mais fortes. A maçonaria é uma das instituições que não tem apenas um viés filosófico, ideológico, é também sim religioso, que eles dizem que é para o crescimento do ser humano, que é para, enfim, para que o ser humano assim, né, tem uma autorrealização. Eles têm que acreditar num grande arquiteto do universo, que para eles é o Gadu, e uma série de outras coisas que eu vou abordar em muito mais detalhes aí num trabalho do futuro aí que eu vou fazer, já que agora eu tenho que fazer um trabalho improvisado, mas eu não vou parar de fazer meu trabalho. Eu poderia muito bem, vou esperar até esse dia chegar. Aí esse dia chegou, e aí? Eu prefiro ter agora 140, 150, 160 seguidores. Porque quando começa a chegar 1.000, 2.000 seguidores, eles vêm e derrubam o meu canal. Não é assim que sempre fizeram. Por isso eu peço que você não me dê um centavo. Você pega seu dinheiro, vai ajudar uma pessoa que precisa. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Ok? Eu não sou prostituta. Eu não dependo, não sou mendigo virtual. Então, portanto, você pega seu dinheiro e vai ajudar quem precisa. Tá? Você baixa meu vídeo. A única contribuição que você pode me dar pra mim nesse canal é o seguinte. Pra mim, não é nem pro canal, porque o canal vai cair ou acontece alguma coisa, sempre cai. Você baixa esse vídeo, sobe em outro canal, não só no YouTube, mas sobe Dailymotion, Vimeo, outras plataformas, tem umas plataformas chinesas que são muito boas aí, entendeu? É isso aí. Espera aí. Ah, deu merda, mano. Idiota aqui, porque eu tô andando devagar, o imbecil fica e vê também. É um velho desses surtados aí, desses pirados que andou tomando muita canja aí e vem falar merda pra mim. Ou a mulher dorme de cueca. A mulher dorme de cueca ou com uma cinta pica. Aí depois quer dormir, quer se vingar nos outros. Mas então, meus amigos, voltando a falar, eles extorquem, eles impõem para os empresários que se você não entrar na máfia deles, você vai passar por problemas. Isso já aconteceu comigo. Veja, em 2007 para 2008, eu recebi uma dessa imposição. E, velho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por 2 anos eu não tive problema. Eu acredito que a Rafaela, que era um amor platônico de adolescência, de infância, que eu tive, que jamais ficaria comigo por alguma imposição, sabe, ou por algum sentimento qualquer, já que ela era uma arrogante, psicopata, estúpida, que era violada pelo próprio padrasto, era pedofilada pelo próprio padrasto, bispo da Igreja Universal. Ela não gosta de homem. Tanto que ela tinha por fetiche emascular homens, e é por isso que eu pulei fora dela, que eu não aceitei fazer os fetiches dela. O negócio dela, o sonho dela era fazer todo homem virar travesti. Todo homem que ficasse, que se aproximasse dela. Comer os caras com cinta de titânio, meter, fazer os caras andar de mulher e o cara era 4, entendeu? E depois chutar os caras. E aí eu pulei fora. Quando a mulher veio me apresentando essas putarias pra mim, eu pulei fora. E não combina comigo, cara. Eu sou um homem que vocês veem na minha cara, cara. Não tem nada a ver com essas porra. Entendeu? Eu não acredito muito em teoria da conspiração. Eu tô usando essa camisa aqui marroquina, em homenagem ao Marrocos, às culturas árabes, culturas verdadeiramente homens de verdade. Né? Esses caras aí, eles têm um masculinismo que hoje o homem branco já não tem mais. Infelizmente, o homem branco, depois da Segunda Guerra, perdeu. Né? Porque os aliados, eles favoreceram, através dessa guerra, a degeneração no Ocidente. Foi para isso que os aliados ganharam a guerra. Na verdade, os conservadores daquele tempo queriam ganhar a guerra para poder instaurar essa nova ordem mundial. Eu não estou querendo defender nazismo nem nada aqui, mas eu vou te dar um dos motivos por que o Joseph Goebbels matou os seus filhos. Porque eles seriam usados como troféu, como troféus dessa degeneração. O nazismo pode ter muitas das suas falhas. Eu não posso me aprofundar nesse tema. O que eu conheço é tudo colocado, pode ser colocado em dúvida. E que se eu for abordar alguns pontos, eu posso ser incriminado. Porque assim, hoje a verdade é a seguinte: você não pode falar a verdade porque a verdade é calada por força de lei. A verdade é calada por força de lei. Mas eu não estou defendendo e não defendo, eu sou um individualista. Eu defendo o indivíduo, que é a minoria mais defesa que existe contra o Estado. Mas, falando sobre agendas globais, eles tinham uma agenda que era totalmente contra essa degeneração. Por isso que eu discordo desse livro Pink Suástica. Esse livro Pink Suástica, que foi promovido pelo homossexual Júlio Severo, homossexual e pedófilo, que é foragido, inclusive, homossexual, pedófilo, foragido, de paradeiro desconhecido. Eu tenho paradeiro conhecido no Império Espanhol, tenho endereço conhecido no Império Espanhol, entendeu? Tenho documentação aqui no Império Espanhol. Júlio Severo é paradeiro desconhecido, ninguém sabe onde que o cara tá. Entendeu? Otário. Porra, o cara vem enfiando o carro aqui pra cima de mim, cara. Tá vendo que eu tô... Palhaço. Então, assim, é... paradeiro desconhecido. E... é um idiota. Entendeu? É um idiota qualquer que fica trabalhando. É um desinformador, mais um desinformador pago pra trabalhar pra essa nova ordem mundial. Felizmente eu tenho que fazer esse trabalho aqui agora. Infelizmente não posso. Não tenho um escritório para poder fazer, né? Não tenho um escritório para poder fazer. Não tenho um escritório para poder fazer. Agora, o escritório é minha casa. Não tem como ficar parado lá sentando gravando vídeo. O único tempo que eu tenho é esse. Então é assim. Voltando a falar do Júlio Severo, esse negócio do Pink Suástica. A intenção deles promoverem um trabalho desse como Pink Suástica é o seguinte: eles têm como meta destruir o homem branco heterossexual. A meta dos globalistas, dos marxistas internacionais, seja ele a falsa direita, os trotskistas, os falsos cristãos que pregam um cristianismo falso, como é o caso do Júlio Severo, entendeu? Esse pessoal todo aí, a meta deles é eliminar o homem branco. Você pode ver que nas igrejas evangélicas eles incitam que as mulheres brancas fiquem com homens morenos, enquanto os homens brancos, eles falam, não, fica sozinho e tal. Eu sei porque eu passei por isso na Universal, Igreja Batista. A mulher branca nessas igrejas, ela é tão snob, ela é tão snob. Meu amigo, aí aparece um pastor daqueles mulatão. Cara, não tenho nada contra vocês, negão aí, nem... Elas quase se derretem. Mas por quê? Porque já são doutrinadas a nos odiar e a ficar com eles. Por isso eu falo para vocês, se você é homem branco, você tem que fugir das igrejas evangélicas. Não vá em nenhuma hipótese a qualquer igreja, seja mórmon, seja qualquer igreja. Não vá para a igreja evangélica. Igreja católica, mesma coisa, cara. É apostasia total. Não tem. Esse cristianismo que eles criaram, essa vertente, foi que destruiu os vikings. É a mesma fórmula que está sendo usada desde o tempo dos vikings. Eles varreram com os vikings da face da terra. Desinformadores, pedófilos, como Olavo de Carvalho, que teve uma vida sexual bem forte, a lá Kinsey mesmo, é comparado ao Kinsey, ao Alfred Kinsey, né? Mas enfim, com seus limites, já que enfim, ele não é tão exposto assim, já que ele precisa criar uma falsa direita, falsos conservadores. Por que ele precisa criar uma direita? Porque a direita por si só, o que representa? Pessoas com família, pessoas trabalhadoras, pessoas que seguem princípios de morais e bons costumes. Então é isso que a maçonaria, do qual o Olavo também pertence, quer atrair. Porque eles atraem e aos poucos vão implantando degeneração e abominações na vida da pessoa, até chegar ao grau 33, onde a pessoa não tem mais volta. Acho que a partir do grau 20 a pessoa já não tem mais volta, né? Manipularam a Bíblia, inclusive. Fizeram tanta coisa, tanto absurdo. Então eu peço pra vocês, pessoas de bem aí, e muitas pessoas de bem, cara, pessoas de moral elevadíssima, que seguem a Bíblia, que seguem essas igrejas evangélicas, essas igrejas de apostasia, essas igrejas de falsos profetas. Você tá entendendo? Amigo, eu cheguei, me aproximei dos mormons, eu conheci o trabalho deles. Tem pessoas maravilhosas lá dentro, mas tem pessoas que estão sendo muito enganadas. E eles estão levando um caminho, um caminho assim que, sabe, é um absurdo, cara. É um absurdo. O verdadeiro cristianismo ali não é pregado. Em nenhuma outra igreja é pregado. Em nenhuma outra igreja é pregado o verdadeiro cristianismo. E sim essa manipulação que eles fizeram. Enfim, a gente tem que duvidar de tudo. Eu acredito que vai ter no final dos tempos, quando a gente morrer, vai ter um julgamento para cada alma que desaparecer dessa terra. E você vai ser julgado pelos seus atos. Quando esses caras estão tão amarrados à maçonaria e não tem mais voltas, eles já sabem que a alma deles pertence ao inimigo, que a alma deles pertence ao mal. Então eles são propensos a fazer ainda mais mal para ver se eles conseguem ter um alívio depois da outra vida. Entendeu? Já que eles também duvidam de tudo. Vocês estão entendendo? Então assim, o que a gente tem a perder nessa vida? Não tem nada a perder. Por isso que eu não me vendo para eles, eu não me vendo para ninguém. O que eu tenho para perder nessa vida? Hã? É minha salvação. É minha salvação. Meu amigo, você... Cara, essas coisas que se ganha, carro, casa, essa merda toda, cara, não vale nada. Vai e fica, cara, você morre. E a outra vida, cara? Ah, mas o karma se repete. Pode até ser que exista. Pode até ser que exista reencarnação. Pode até ser que exista. Tem muita teoria que fala sobre isso. Muita teoria que fala sobre isso. Mas, meu amigo, a gente não sabe de nada. A gente não teve comprovações de muita coisa, muito é pela fé. Claro que existe um Deus, cara. Seria loucura a gente não pensar. A forma como eu estou me comunicando já comprova isso aí. Mas ele nos deixou aqui nessa terra pra gente se descobrir e trilhar um caminho mais justo possível, né? E a maçonaria, eles fingem que são do bem, mas não são. São, pertencem à sinagoga de Satanás. Muitos dos ensinamentos da Bíblia são verdadeiros, se você for analisar. Mas por que eles mantêm a verdade num livro que foi manipulado por maçons? Para quê? Para ganhar a tua credibilidade. Você é pessoa honesta. Você é pessoa de bem. Para eles ganharem a tua vida. Então, quando você descobre isso e não fala, você é cúmplice. Entendeu? Ou quando você não se esforça para descobrir a verdade, você também se torna cúmplice. Vocês estão entendendo? Esse é o caminho tortuoso. Esse é o caminho estreito que você tem que percorrer para você chegar num lugar melhor na outra vida, que eles chamam de céu. Entendeu? Mas é uma outra vida, é um outro campo metafísico, é uma outra coisa. Eu estive acompanhando os ensinamentos muçulmanos aqui, dos islâmicos. Eles têm muitas coisas boas, mas o que eles seguem não é uma religião, e sim é uma política. E eu acredito fortemente nisso, que é político. Entendeu? É networking, é político. Veja, se você fala que você é muçulmano, meu amigo, você faz negócio em qualquer lugar. E você não precisa dar o rabo numa loja maçônica, como fazem o pessoal da maçonaria, que tem que dar o toba lá, fazer alguns rituais, chupar piroca, esse negócio todo aí, entendeu? Pra se conectar com o maligno, entendeu? Pra que ele te dê mais coisas. Sedento por rabo, né? O maligno sedento por rabo. Vou dizer uma coisa pra vocês, meu amigo. É uma desgraça, cara. É uma desgraça. O homem aqui, meu amigo, não me coloca nada, velho. Entendeu? É como se fosse uma violência, sabe? Então, é um homem que não entra nada, meu amigo. Então, vou dizer uma coisa. Nem mulher, tá? Então, assim, vou falar uma coisa pra vocês. Tô prestando atenção nos negócios aqui. Veja como é que o povo tá degenerado, cara. Os caras enfiam argola no nariz aqui. Tatuagem na cara, nos queixos. Meu amigo, o que tá acontecendo com as pessoas, cara? E toda essa degeneração é incentivada por esse pessoal, né, que da nova ordem, que eles querem a ordem através do caos. Isso é um dos lemas da maçonaria. É um dos lemas da maçonaria. A ordem através do caos. Então, assim, você que é empresário e rejeita entrar na maçonaria, você passa a ser perseguido em última instância. Quando já acabaram todas essas coisas, você começa a ser perseguido e tal. Então essa mulher que apareceu na minha vida, a Rafaela, por causa das conexões do padrasto dela, da Igreja Universal e tudo mais, que são maçons, ela apareceu do nada na minha vida. Hoje eu entendo por que ela apareceu na minha vida. Tenho certeza que ela foi colocada, talvez um negócio de MK Ultra que eles fazem, um negócio dele é violento mesmo. E ela apareceu, cara, uma mulher que eu tinha esperado mais de 10 anos. Entendeu? Ela apareceu na minha vida, eu larguei um projeto na Irlanda, cara. Eu tava ganhando 600 euros por dia pra poder ficar com essa mulher. Eu tinha um tesão nela que era diabólico. O tesão que eu sentia por ela, hoje eu vejo que é diabólico. Porque ele me levou à ruína, me levou ao caos. Entendeu? Essa mulher só me trouxe destruição pra minha vida. É uma mulher que não agrega nada na vida de ninguém. Nunca agregou nada na vida de ninguém. E nem vai agregar. Essa mulher é um verdadeiro sucubo, a Rafaela de Almeida Viva Silva, lá do Rio de Janeiro. Que tá como filha, eu acho, do cara lá. Né? Do vovô Mafalda, o bispo Leobaldo Viva Silva. Né? Então, assim, é o que eu digo pra vocês. Esse pessoal aí... Esse pessoal... Eles não têm limites, cara. Eles não têm limites. Eles não têm limites. Eles fazem de tudo para poder chegar, né, a essa nova ordem mundial. Entendeu? E eles querem ter o controle de cada alma vivente nessa terra. Cada ser humano nessa terra. Eles não aceitam um não como resposta. Ah, depois que você morre, você vai ter o teu juízo e aquele negócio todo. Mas eles querem, inclusive, ter o monopólio dos mortos, meu amigo. Você tem um negócio. Você vê, então eles tentam dominar todos os campos da vida. Aonde que as pessoas vão, aonde que elas acreditam. Tudo é válido para eles. Por isso que para eles, qualquer religião leva a Deus. Qualquer caminho leva a Deus. E é mentira. Esse caminho não pode me levar a Vilhalba. Esse caminho vai me levar a Torre Lodones. Esse caminho aqui é que vai me levar a Vilhalba se eu entrar por aqui. Então tudo tem um porquê, tudo tem uma. Sabe? Se por exemplo. Por isso que eu vejo que nenhuma religião vai levar a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. O que eu acredito hoje, nos dias de hoje, é nenhuma religião te leva a Deus. E sim uma consciência pura e limpa da sua parte é que vai levar. Desde que você se esforce, Você se esforçando, você consegue o conhecimento suficiente para você chegar lá. Entendeu? E lutando, porque não adianta você só saber e ficar lá e não falar nada para ninguém. Meu amigo, porque você vai ser cúmplice da perdição da outra pessoa. Então uma coisa ligada com a outra. E você pode ver que eles fazem a mesma coisa, só que pro mal. A maçonaria, meu amigo. A maçonaria tem um projeto totalitário e satânico de destruição do ser humano, aniquilação do ser humano, dominação, subjugação do ser humano. Claro que quem tiver nos níveis mais altos é que vai aproveitar do negócio. Mas você acha que você que está entrando agora vai subir, vai atingir os níveis mais altos? Você acha que o Major, esse Hassman aí, esse pessoal aí que senta, que manda as outras mulheres sentar na cara para peidar na cara da outra lá e ficar sentindo o cheiro de peido lá, nesses rituais maçônicos, você acha que elas vão chegar a essa autorrealização? De estar no topo da maçonaria? Elas podem ter muito dinheiro agora, tá aproveitando, fazendo muita coisa. Mas, meu amigo, o marxista cobra, cara. E o marxista, ele cobra caro. O marxista, ele não cobra barato, ele cobra caro, meu amigo. O preço dele é caro. O preço dele é muito caro. O preço do marxista internacional é muito caro. Vocês estão entendendo? Então eu digo pra vocês, se vocês receberem algum convite na maçonaria, rejeite. Procura rejeitar com educação. Eles vão te mandar outros. Eles vão te mandar outros te caçar. E essas pessoas vão ficar te importunando até você aceitar. Se você não aceitar, eles vão te destruir. Eu falo pra vocês, é uma máfia. Maçonaria é uma máfia que cobra pedágio. Se você aqui tem uma denúncia contra a maçonaria aí no Brasil, me manda. Contra a polícia, que a polícia é usada para chacar pessoas que não aceitam. Inclusive tem até polícia, meu amigo, envolvida nesse negócio. Principalmente, né, o pessoal com essa idolatria militar, esse negócio todo. Cara, vocês são muito idiotas, vocês não sabem o que vocês estão plantando para vocês mesmos. Vocês estão trazendo ruína para suas vidas. Então, assim, o que eu digo para vocês é o seguinte, joguem aqui que a gente vai mandar para frente. A única forma de você segurar eles e o seu projeto maligno é você denunciando e expondo eles. É a única forma. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço aí, até mais. E a gente vai se falando.